بالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e faltam uns três capítulos para terminarmos o livro com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos no capítulo 63 onde o Sheikh rahimahullah disse Babu ma ja'a fi al-iqsami 'ala Allah. Babu ma ja'a fi al-iqsami 'ala Allah. Capítulo sobre o que foi mencionado. Capítulo sobre o que foi mencionado sobre fazer juramento no lugar de Allah. Sobre fazer juramento no lugar de Allah. O que quer dizer esse capítulo? Este capítulo quer dizer que o Sheikh Rahimahullah pretende com ele esclarecer de que não é permitido ao monoteísta fazer juramento no lugar de Allah. E o exemplo disso iremos ver no hadith que o Sheikh Rahimahullah mencionou neste capítulo. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende chamar a atenção de que para que o teu monoteísmo esteja firme e completo, é necessário que você se abstenha de jurar no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. E às vezes as pessoas têm kibr, orgulho, e sentem superioridade sobre outros devido ao seu ibadah e começam a pensar de que aquilo que eles têm como ideia tem que acontecer, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer acontecer. Pensam de que o seu ibada ou o seu esforço no ibada dá-lhes direito deles falarem algo e Allah subhanahu wa ta'ala cumprir com aquilo que Allah cumprir com aquilo que ele disse. Yani pensam que Allah subhanahu wa ta'ala fica à mercê dos seus caprichos ou dos seus ditos. E o Sheikh Rahimahullah disse, mencionando a evidência desse capítulo, An-Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulanin faqala Allah azza wa jal man dha alladhi yata'ala alayya alla aghfira li fulan inni kad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak rawahu muslim wa fi hadith abi hurayra anna alqa'ila rajulun 'abidun qala abu hurayra takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa ukhrahu awbaqat dunyahu wa akhiratuhu. Yani este hadith que foi relatado a partir de Jundub bin Abdullah radiyallahu anhu, ele disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer que certa vez um homem disse wallahi la yaghfiru Allah fulan. Ele jurou por Allah de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai perdoar fulano. E os ulama mencionaram de que aqui, como disse Abi Huraira, ou no, na narração deste mesmo hadith, na outra versão, de que um homem, esse homem era uma pessoa piedosa, santa, era alguém que fazia muito ibada, se esforçava no ibada. E essa outra pessoa que ele jurou de que Allah não iria lhe perdoar era um indivíduo pecador. Era um indivíduo pecador e afogado nos pecados. Então ele disse, Wallahi, por Allah, juro por Allah, de que Allah não vai perdoar fulano. Juro por Allah, de que Allah não vai perdoar fulano. Portanto, aqui, se formos a voltar ao capítulo, o Sheikh Rahimahullah disse de que esse capítulo é sobre o que foi mencionado sobre aquele que faz juramento no lugar de Allah. Então, este indivíduo aqui fez juramento no lugar de Allah, de que Allah não vai perdoar fulano. Quando ele diz, Wallahi, juro por Allah, La yaghfirullahu fulan. É como se ele estivesse a se colocar em cima, ao ponto de dizer que o meu juramento tem efeito perante Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah não vai perdoar esse fulano. Yani, quem é que disse que você tem o direito de fazer juramento em nome de Allah, de que Allah não vai perdoar fulano, ou de que Allah não vai fazer isso, ou de que Allah vai fazer isso? Yani, quem é você? Portanto, isso mostra de que esse indivíduo tinha yani, kibr, era arrogante, yani, quer dizer que o seu ibadah, o esforço que ele fazia no ibadah, pensava que isso coloca ele em cima yani, das pessoas, ao ponto de que ele dizer fulano não será perdoado e não será perdoado. E isso ocorre com muitas pessoas. Yani, ficam afogados no kibr, são afogados no orgulho, e pensam que aqueles que estão por baixo deles não são nada. E também aqui é uma chamada de atenção de que você se ocupa com ibada, se você está apegado à religião, não quer dizer que você deve espezinhar e tratar mal aquele que está na perdição, aquele que está mal na perdição ou está afogado nos pecados. E como disse Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, numa das suas palavras, disse: você não pode pensar de que você é melhor do que aquele que é pecador, porque você, se não prestar atenção, Allah subhanahu wa ta'ala vai te fazer você ser igual àquele, ou até pior, porque a orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. A orientação e o desvio está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a pessoa, quando está no caminho correto, quando está apegado à religião, não pode menosprezar aqueles que não estão apegados à religião, aqueles que estão mergulhados no pecado. A pessoa deve sentir pena deles, fazer esforço de yani, rogar Allah subhanahu wa ta'ala que dê eles hidayah. E não começar a dizer, ah, a rir para, oh, já que fulano, haha, está na perdição, oh, já fulano faz aquilo, faz isso. Você não sabe, amanhã você pode ser pior do que ele. Você pode ser pior do que ele. Portanto, a pessoa, quando está yani, apegada à religião, à prática do din, não pode menosprezar os pecadores. Não pode menosprezar os pecadores de que ah, fulano nem tem nada a ver, fulano não é nada, não faz salah, ou não jejua. Essa é a situação dele. Hoje, amanhã, Allah subhanahu wa ta'ala pode guiar a ele e ele tornar-se melhor do que você. Daí que a gente deve olhar para os pecadores com dois olhos, como mencionamos várias vezes, que é o olho de Al-Qadr, yani da predestinação, de que esse indivíduo caiu na perdição porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele na perdição, e a gente sente pena dele e pede a Allah subhanahu wa ta'ala que guie ele. E por outro lado, a gente olha ele com o olho de Ash-Shar, de que esse indivíduo yani, caiu na perdição enquanto foi obrigado de seguir a verdade. Sendo assim, a gente diz que essa perdição que você caiu é algo que você escolheu para si mesmo. É algo que você escolheu para si mesmo, pois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que você seguisse tal caminho e você decidiu seguir esse caminho. Portanto, não devemos ser exagerados, mas sim devemos ser equilibrados no que diz respeito aos pecadores. Portanto, esse indivíduo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui no hadith, estava jurado de que Allah não vai perdoar esse pecador. E veja o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse mais para frente: faqala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala disse para esse indivíduo que fez juramento de que Allah não ia perdoar o tal pecador: man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira fulano. Yani, quem é você para fazer juramento no meu lugar, fazer juramento no meu lugar de que eu não hei de perdoar fulano? Yani, quem é você para fazer juramento no meu lugar de que eu não hei de perdoar fulano? Que direito é que você tem perante Allah subhanahu wa ta'ala para você fazer juramento de que Allah não vai perdoar fulano? De que Allah não vai perdoar fulano? Enquanto a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é ampla, enquanto a pessoa estiver viva, a pessoa ainda tem esperança, ainda há esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu perdão. Portanto, você não pode perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para alguém que está vivo. Amanhã, ele pode mudar completamente, ser diferente daquilo que ele era ontem. Quantas pessoas estavam mergulhadas nos piores tipos de pecados, mas hoje são as melhores pessoas, são praticantes da religião, são os mais devotos na religião, até do que aquele que nasceu muçulmano. Portanto, não menospreze as pessoas e também evite essas palavras, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: quem é você para fazer juramento no meu lugar de que eu não hei de perdoar fulano? E veja qual foi o resultado desse indivíduo. Esse indivíduo que andou-se a gabar de que ele é melhor do que o outro, sendo assim até, eu vou fazer juramento a Allah de que Allah não vai perdoar esse indivíduo, esse pecador. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam nessa narração, disse: inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amaluk. Eu perdoei esse pecador, que você disse que eu não ia de perdoar a ele, e invalidei todas as suas ações. Invalidei todas as suas ações. Veja, ele estava a dizer que Allah não ia perdoar esse pecador. Pelo contrário, Allah castigou ele fazendo o quê? Perdoou esse pecador e invalidou todas as ações desse indivíduo que era esforçado no ibada. Portanto, isso é uma grande chamada de atenção de que não devemos nos orgulhar com o nosso ibada ao ponto de pensarmos de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai perdoar fulano, ou Allah subhanahu wa ta'ala, esse indivíduo está na perdição há muitos anos, Allah não vai guiar a ele. A pessoa pensar dessa forma, de que Allah não vai guiar a ele. Quem é você para dizer que, para pensar dessa forma, de que Allah não vai guiar a ele? Quem te deu esse direito de pensar de que Allah não vai guiar fulano enquanto ele está vivo, e você não é, não é representante de Allah subhanahu wa ta'ala aqui na terra para te dizer de que Allah não vai perdoar tal e tal pessoa? Quem é que te disse? Daí que Allah subhanahu wa ta'ala aqui castigou esse indivíduo que disse isso, invalidando as suas ações e perdoando aquele que ele fez juramento de que Allah não o perdoaria. نسأل الله العافية والسلامة. E veja que Abu Huraira radiallahu anhu, comentando esta passagem, disse: تكلم بكلمة أوبكت دنياه وآخرته. Abu Huraira disse que esse indivíduo falou palavras simples, mas que destruíram o seu dunya e o seu akhira. Destruíram o seu dunya e o seu akhira. Portanto, essas palavras são palavras pequenas. Eu juro por Allah de que Allah não vai perdoar fulano, ou de que Allah não vai guiar fulano. Essas pequenas palavras, como disse Abu Huraira radiallahu anhu, destruiu esse indivíduo. Allah subhanahu wa ta'ala, como vê nesta narração, invalidou as ações deles. Invalidou as ações desse indivíduo que era esforçado no ibadah. Sendo assim, destruiu o seu dunya e akhira. E se Allah subhanahu wa ta'ala invalidar as tuas ações, qual será a sua situação no dia de Qiyama? Você chegar no dia de Qiyama sem nada. Chegar no dia de Qiyama sem nenhuma ação. Qual será a sua situação? Nasr Allah al-afiyah wa salama. Portanto, o Sheikh Rahimahullah que chama a atenção de que o monoteísta não diz essas palavras. Pois isso não só é desrespeito a Allah subhanahu wa ta'ala, e como vimos, esses capítulos todos falam sobre ta'zimullah azza wa jal, sobre enaltecer e venerar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que venera Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser, ele não diz esse tipo de palavras e não tem esse tipo de pensamentos. Portanto, essa narração chama-nos a atenção a importância de a gente controlar aquilo que a gente diz e também respeitarmos Allah subhanahu wa ta'ala e enaltecermos a Ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma narração que o Sheikh Rahim Allah mencionou neste capítulo, e vamos passar para o capítulo que vem a seguir.